Acordar cedinho, pegar o caminho que sai atrás do curral. É a trilha que vai até o topo da montanha. Caminhar, caminhar, caminhar até chegar lá em cima, onde tem uma pedra bem grande, a vista é linda. Passar a pedra, seguir o caminho que desce, desce, desce, desce o morro inteirinho. Pelo outro lado, cuidado, o alipe não pode correr. Uau, que mal. No fim da descida tem um rio e o rio tem cachoeira, e perto dela um caminho que dá numa clareira, onde eu vou estar esperando por vocês. Onde eu vou estar esperando por vocês. Não demorem, Júlio, não esqueça a gaita. Um beijo nas meninas, abraços do Galileu. Acordar cedinho, pegar o caminho que sai atrás do curral. É a trilha que vai até o topo da montanha. Caminhar, caminhar, caminhar até chegar lá em cima, onde tem uma pedra bem grande, a vista é linda. Passar a pedra, seguir o caminho que desce, desce, desce, desce o morro inteirinho. Pelo outro lado, cuidado, o alívio não pode correr. Uau, que mal. Na descida tem um rio e o rio tem cachoeira, e perto dela um caminho que dá numa clareira, onde eu vou estar esperando por vocês. Onde eu vou estar esperando por vocês. Não demorem, Júlio, não esqueça a gaita. Um beijo nas meninas, abraços do Galileu.